Portal do Arrocha. Disseco Atualizações, Biel Atualizações, Ramon Santo Divulgações, Matheus Atualizações. Passou da fase de brincar de amor. Por favor, não insiste, que a paciência já esgotou. E fica só por ficar. Não dá. Não me procura, sai. Deixa em paz hoje, daqui amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás. Que eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica. Que fica o resto da vida. Juro Magnata, Celta Polêmico, Lucas Santos, LS, Aridão do Tomate, Ora Cleo Farra. Passou da fase de brincar de amor. Por favor, não insista, a paciência já esgotou. E fica só por ficar. Não dá. Não me procura, sai. Deixa em paz, hoje, daqui, amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica. Que fica, fica por toda a vida. Que fica, fica por toda a vida. Em casa e choperia, bora Marquiones. Paulinho Divulgações, Índio Divulgações, Paulinho Sorro, Rio dos Paredões, Paredinha Ostentação, bora o Edson, bora Vitinho Downloads. Chamei a melancia do acordeão.